Quero deixar meus versos manifesto aos quatro cantos do universo. Nem me viu no retrocesso. Eu sou pescas ladaia desse falador. De volta ao solo da campanha. Sem chip no meu telefone, eu vou na manha da iranha. E tô com esses comédia no encalço. Do mal me esquivo sem massagem. A minha rota é o mesmo traço. Como frio, olha vazio, mente cheia de maldade. Soldado do Brasil, perigo pra sociedade. Eu quero é que se pago as minhas contas. O que eu faço, o que eu fiz, nunca foi da sua conta. Mas o que você me conta, o que você travou. Sei que você aponta, mas nunca ajudou. Pilantra sempre apronta, alguém já me falou. Bolado com os contra, esperto com os falador. Foi necessário aprender pra poder evoluir, mas jamais se render. Por isso hoje eu tô aqui. Eu escrevo como se fosse meu último verso. Rima é forte como bate a canhota de Gerson. Até pensei em desistir, essa é minha vingança. Ver os pilantra cair enquanto o sangue bom avança. Sem correr, fazer valer, você não vai ter a bonança. Tem que desenvolver por proceder que eu tô. Quero deixar meus versos manifesto aos quatro cantos do universo. Nem me viu no retrocesso. Eu sou pescas ladaia desse falador. De volta ao solo da campanha. Sem chip no meu telefone, eu vou na manha da iranha. E tô com esses comédia no encalço. Do mal me esquivo sem massagem. A minha rota é o mesmo traço. Minha família tá de pé mais uma vez na caminhada. Só sangue bom de fé, não vacila que dá vaga. E quem soube chegar, continua nesse barco. Quem pagou pra vacilar, teve quem provou que é fraco. Na proteção de Jah e da sabedoria pra nenhuma praga pegar aqui. No meu dia a dia eu só quero navegar, viajar na melodia. Eu só quero te levar, velejar por essa brisa infinita como o mar. Como eu distante, sei onde quero chegar. Tô lapidando diamantes. Deixa o vento bom soprar e a verdade nos guiar. Deixa o sol iluminar, agradeça se amanhã chegar. Tem que ser inteligente, usar menos força, mais a mente. Onde andei, não vacilei, por isso eu volto sempre. Eu tô de volta na quebrada, de cabeça raspada. Jaqueta camuflada, minha rima é minha espada. Quero deixar meus versos manifesto aos quatro.